794, puxa acionamento, posição 2. Autorizado, feedback final, táxi com 794. Autorizado, reportar a táxi com 794. Gol 6067 do Assis, Campina Grande. Campina Grande, 390 VP Zulu no 6, Neuma, após direto. Nicolau Pisto no 0, curva esquerda, sai da PUCA, transição de pá, controle 120 décima 8, aciona 5563. 390 via rota, PUCA, curva esquerda 208, controle 5563, eu transponder 1606 no 5. Reporta, puxa. 06. Salvador, boa noite, na 3170 da TAM, boa noite, oceano identificação, voo Iquitap, custo para 3 mil pés, deixa eu ver. Combinação de TAP, descendo para 3 mil pés, 517 na 3170. 6746, descend out to 2000 feet, TNH 1017, final ILS rate, report established, all localizer. Clear down to 2017, our report established, all localizer, runway 10. Finalizou o gol 1896. 1896, complexo norte de torre 118 norte. 2800. Gol 1805, contact Hitchens Center now, frequency 26.85, if unable 125.45. 26.85, make up to 125.45, go 1805, bye bye. Bye bye. Chegou 896, estabilizou, baixou o travão. 896, pista molhada, reporta visual, campo. Passada. Salvador, está 3170, está livre desde as sessões de velocidade na caixa. Pois não? Então, 3170, está livre da restrição de velocidade em taxa? Negativo, livre da restrição são 3170, deixa agora para 2017. Autorizada final e RFC, reporte estabilizado. Ok, 2010, 2017, reporta a minha direção 3070. Tô com 1000 pés, o gol 1896. 1896, vento 210 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no 0. 896, reporta. Web 6746, complete final, contact tower 118.95. 118 95, thank you. Welcome, have a good landing. Nice job. Over the tower, good evening, Webjet. 6746, spoiler left and landing at our lock. Webjet 6C, Webjet 6746, report runway inside and runway wet. Runway is at wet, report runway inside, 6746. Para o táxi, gol 1714, 180 a bordo, 1h50, alterna retiro. 1h50, autonomia, voo 1714, taxi a Índia, reporta Ponte Perdão no 02, reporta Ponte Perdão no 0, pronto, que legal, no 017. Voo no 017, Ponte Perdão, Ponte Perdão, voo no 714. Voo no 896, solo 838, taxi à direita, Alfa, Juliette, portão 04. À direita, Alfa, Juliette, para o 4. Oi, voo 896, voo, uma aproximação com o vento de causa, um cruzamento, deu 5. Pronto, eu vou no 7-4. No 7-4, mantém o ponto de espera. Retorna. Runway inside, 6746, landing at our locket. Objet 6746, wind 220 degrees, 06 knots. Clear to land, runway 10. Clear to land, runway 10, 6746. Go 1714, após 09 na curta final, ali mantém, que é do 010. Após 09 na curta, ali mantém, 10, go 1714. Jet 746 on the ground at 42, tax approved by Alpha Juliet Gate 02. Alpha Juliet Gate number 2, web 6746, thank you. 714, 220 graus, 05 nós, autorizado a colapso, 0. 714. No 714, decolados 44, controle 120, decimal 8. 120, 97, 14. Oi, Salvador, gol 97, 14, boa noite. 714, boa noite. Contato radar na decolagem, Sobral 230, perfil Pucajá Maracaju. Pucajá Maracaju 230, gol 97, 14. Pitulando um pequeno desvio à esquerda para evitar formações. Livre desvio no 714, após autorizado, direto Jamo. Após desvio, Jamo, com o 714. Estabilizado. Estabilizou agora, curso localizador, está 3170. 3170, complete nossa missão, recente 1895. 1895, está 3170. 10, aprovado, Jamo, gol 9714. Salvador, está 3170, final ILS, 190, baixei para você. Na 3170, pista molhada, reporta visual com campo. 3170. Visual, 3170, vento 220, grau 049, autorizado pouso, pistão na zero. Autorizado pouso na zero, 3170. Bom, 606 aqui, pushback treinamento. 606 autorizado, pushback treinamento. Leve push, 606. Zero, solo 50, taxi à direita, Alfa, Juliette, portão 612. Alfa Charlie, qual foi Alfa Juliette? Alfa Juliette, portão 612. 12685, 2545, Lua no 704. Reporta antes da Juliette. Firmando o reporte antes da Juliette, na 3170. Sim. aproximando da Juliette, portanto, 3170. O gol no 606, aguarda, depois está com certo, aguarda, depois desistiu, puxa, bota táxi. Salvador, tem 3170, se aproximando da Juliette. O 606, solo. Escuta o 06. Aguarda, depois está certo, aguarda, após iniciar o puxa, bota táxi. Está aqui aguardando, 06. Está 3170, taxi a Juliette, ponta 62. Está aqui a Juliette para 62 e até a 3170. Salvador, boa noite, 896 da Golpa Delta. Boa noite, 96, boa noite, João Pessoa, 370, via Peruísque 58, Recife, após direto. Na qual, pistão 0, curva esquerda, seda Puca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5562. Pesado, conforme, apenas confirmando eu, por favor, para... João Pessoa, Peruísque 58, Recife, direto, Cefala do Anel, primeira esquerda, Puca Caju, 308, 562, Sanfone, Poder 896. Atendimento correto, 370, nível confirmando, reporta Puxa, boa noite, 96. 37, obrigado, reportarão. estimando táxi? Tá pronto, 606, 42 a bordo, Fernando Fortaleza, 4 horas e 45. Período 42 a bordo, 606, taxia Índia, reporte ponto de espera pronto, que legal no 0117. Chama pronto lá, 606. O 1994, aguarda a companhia liberar o pátio via Índia, após autorizado, puxa, porta aqui. Tá pronto. 06, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 2, 10 graus, 05. Livre a linha decolar, 06.